esqueço, te amo, só Deus que te vê. Corrijo a quem eu amo, nunca te abandono, contigo sempre tenho andado. Tenho provado a sua fé, sei que a peleja dura é, mas sou Deus de vitória. Seja abençoado, renovado, transformado, cheio de poder. Seja um vaso novo, cheio da unção e curada as feridas do teu coração. Seja abençoado, como cego Bartimeu enxergou, pois ele creu. Como Sara esperou, um filho concebeu. Como Paulo na prisão louvava e foi liberto. Em nome de Jesus, cai por terra todo mal, cai por terra o sofrimento, o desespero, a doença, cai por terra a opressão, a inveja, a traição, cai por terra o inimigo, o problema e a tristeza. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja abençoado agora, em nome de Jesus, seja abençoado. Fortaleço e sustento, te ponho de pé. Zelo pelos meus ungidos, destruo o inimigo. Não temas, estou contigo. Você é campeão, alegra o teu coração. Tu és menina dos meus olhos. Seja abençoado, renovado, transformado, cheio de poder. Seja um vaso novo, cheio da unção e curada as feridas do teu coração. Seja abençoado, como cego Bartimeu enxergou, pois ele creu. Como Sara esperou, um filho concebeu. Como Paulo na prisão louvava e foi liberto. Em nome de Jesus, cai por terra todo mal, cai por terra o sofrimento, o desespero, a doença, cai por terra a opressão, a inveja, a traição, cai por terra o inimigo, o problema e a tristeza. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja abençoado agora.